Não fique longe assim de mim. Não vê que estou a fim. Estou morrendo de amor. O meu coração se apaixonou. Calcinha Preta, volume 7.